A existência do mundo espiritual. Agora, a primeira pergunta: o mundo espiritual é real ou não é real? Não estou ouvindo, é? Existe um mundo espiritual? Com anjos? Sim ou não? Pai, Filho, Espírito Santo, Satanás, demônios? Existe ou não existe? Não estou ouvindo direito. Eu não acho que é esse ouvido aqui. Vou colocar o outro. Existe ou não existem? Existe. Toda pessoa que se propor a ser usado por Deus vai ter que pagar o preço. Lembra-se da obra que Deus fez ontem aqui à noite? Quantos lembram da obra que Deus fez ontem à noite? E pode dizer glória a Deus? Pois é, o diabo conseguiu flechar a minha família por aquela obra que foi feita ontem. Isso acontece com todos os evangelistas nacionais. Quem tem experiência sabe disso. Isso aconteceu muitos anos com o pastor Gesiel, meu parente. Muitas vezes. Fazia a obra de Deus, expulsava demônios, Jesus curava, batizava com o Espírito Santo. Chegava em casa, problemas, flechas malignas, chamado dardos inflamados do maligno. Minha esposa hoje quase que morreu. Ela bateu frente a frente com um caminhão. Acabou com o nosso carro. Monza dela acabou com o carro. Tudo isso eu entendo como homem crente, como uma grande revolta de Satanás. O que é que vocês dizem? É ou não é? Abra a Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Diz o pastor Oswaldo que não adianta, que nós estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo. Quantos estão aqui cobertos com o sangue de Jesus? Vamos ler a Bíblia todos de pé para ler a palavra de Deus, que é mais importante do que a palavra de qualquer homem que exista nesta vida. Provérbios, veja onde eu vou pregar, engraçado. Capítulo de número 18 e o versículo 24. Estou sentindo falta dos meus óculosinhos, tá vendo? Deixei lá, viu, Baltazar? Não, agora não. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas... esse A aqui é verbo haver, significa existir. Mas há amigo mais chegado do que um irmão. Quantos podem falar comigo esta última sentença? Há amigo mais chegado do que um irmão. Outra vez. Há amigo mais chegado. Terceira e última vez. Poder sentar, o meu muito obrigado pela especial atenção. Entre todos os bons amigos que nós temos nesta vida, Oswaldo Lemos, um digno pastor da Assembleia de Deus em Criciúma, Wilson José, um digno pastor da Assembleia de Deus de Nova Medrina e tantos outros pastores, amigos, companheiros do ministério em todo o Brasil e nesta região, há para nós um amigo mais chegado do que um irmão. Seu nome é Nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade central: Jesus Cristo é o amigo certo das horas incertas. Ele tem, preste atenção na mensagem, não ande, não se prevaleça, porque isso aqui não é o templo fechado que Deus está te vendo. Ele tem um bálsamo para cada ferida. Ele tem uma palavra para cada circunstância. Ele tem uma solução para cada problema. Se vivermos e formos fiéis até a morte, nunca haveremos de encontrar em Jesus Cristo uma única decepção. Ele é fiel em todos os seus desígnios e propósitos. Tudo nesta vida tem começo e tem fim. Um dia, todas as flores do jardim se murcharão, todos os rios haverão de secar-se, todas as andorinhas baterão asas em debandadas. Um dia haverá as últimas miragens e as últimas esperanças na terra, mas Jesus jamais mudará. Ele tem sido teu companheiro nas horas mais ofegantes da tua vida. Quando faltam-nos palavras para discriminar a ansiedade parturiente de uma alma ferida e de um coração dolorido, ali está Jesus com bálsamo de Gileade para restaurar a nossa herança. Glória a Deus. Ele tem sido um lenitivo maior para as circunstâncias adversas, quando os vendavais encapelados da vida e os maremotos também parece que estão para nos sucumbir. Não tem mais. Ele está na polpa do barco. Ele é o mesmo que ainda diz esta noite: mar, acalma-te, vento, aquieta, eu sou o Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. Ele é o profeta da nossa confissão. E quantos podem dizer amém? Ele é o sacerdote de nossa fé. Quantos dizem amém? Ele é a bússola da nossa esperança. Ele é o candeeiro da nossa fé. Ele é o porto seguro do nosso espírito. Ele é o bálsamo para as nossas almas. Ele é o apóstolo da nossa confissão. Ele é o raio de luz de nossa esperança. Ele é o candelabro que sempre está aceso no templo de Deus. Ele é a arca da aliança e a âncora da nossa fé. Ele é a bússola que ensina o caminho para os navegantes de um país espiritual chamado eternidade. Ele é maior do que o céu, maior do que a terra, maior do que Jonas, maior do que os profetas, maior do que Xilomó, maior do que o inferno, maior do que o mundo, maior do que o céu, maior do que os luminares, mas ele cabe dentro do seu coração. Oh, quantos têm Jesus no seu coração? Por favor, glorifique o seu nome por alguns minutos e diga para ele que você o agradece, porque ele permanece vivo na sua vida, vivo na sua mente, vivo na sua imaginação, vivo no seu espírito, transcendendo as leis que limitam a nossa vida transitória neste planeta. Seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. O seu nome é melodia para nossos ouvidos e mel para o nosso paladar. Ele é um amigo mais chegado do que o irmão. Quando temos que passar pelo vale da sombra da morte, ele passa conosco. E o profeta disse: se passares pelas águas, as águas não te submergirão. Se passares pelo fogo, não serás queimado, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Oh, glória a Deus! Quando parece que tudo vai desmoronar sobre nós, a voz do Mestre eclode e diz: não pasmes, não te espantes, eu sou o Senhor que te sustento. Quantos têm ouvido isso de Deus na sua própria alma e no seu próprio interior? Oh, são palavras que nos anima, são palavras que faz-nos triunfar em Cristo Jesus, e por ela hasteamos o pavilhão da vitória e gritamos: somos valentes de Davi. Jesus é o amigo mais chegado do que o irmão. Ele é ele está impossibilitado, melhor dizendo, de falhar com seu povo. Falha em todas as coisas nesta vida, até a nossa própria família, as circunstâncias adversas, mas Jesus jamais poderá falhar. Ele é imutável nos seus propósitos e nos seus desígnios. Ele jamais poderá falhar para conosco. Quando a solidão nos ameaça, Jesus estará ao nosso lado também para nos consolar. Ninguém gosta de ser solitário. Nós não gostamos da solidão. Ela é o ópio de muitas das nações da terra que vive mergulhada em uma solidão sem trégua na história. Não gostamos de solidão. E quem está com Jesus jamais sentirá solidão. Ele disse: eu enviarei outro consolador e ele vos consolará com as santas consolações de Deus. Quem está com Jesus Cristo não sente solidão e não pode jamais se desesperar. O problema do mundo é um problema de nostalgia. O problema do mundo é um problema de solidão. Porque o dinheiro, a alta sociedade, o bom convívio, a boa convivência, salutar que seja, não pode preencher aquilo que a alma do pecador precisa, porque sente solidão, sente tristeza e está prestes à derrota. Quantos suicídios na história dos homens têm acontecido por causa da solidão? Quem está com Jesus jamais será solitário. Ele estará ao nosso lado esta noite. Eu posso ver nesta reunião milhares de anjos que estão aqui. Se eu creio na palavra de Deus, eu posso pregar isto com muita ênfase: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem. E perto de cada crente fiel está um anjo, e sobre a cabeça do crente está o Espírito Santo da verdade, e dentro do coração do cristão está Jesus Cristo, o Rei da Glória, que veio para ser o morador eterno de nossas vidas, até que nos transporte para os tabernáculos eternos da eternidade. Seu nome é Jesus Cristo. Com ele não há solidão. Ele já sentiu solidão por nós, em nosso lugar, para que nós jamais fôssemos solitários. Lembra-se daquela vez, quando Jesus estava no deserto parturiente da cruz, lá em cima, as pessoas estavam de longe, olhando a cena drástica do Calvário. E ali estava o Filho de Deus, ermo entre os céus e a terra, e perante dois salteadores, dois terríveis ladrões, facínoras da sociedade de então, Gestas e Dimas. E lá em cima, no deserto do Calvário, quando a coroa dolorida estava sobre sua cabeça, quando a lança já tinha transpassado não só o seu coração, mas o seu pericárdio, porque a Bíblia diz que quando furaram a Jesus, saíram dois elementos. Se tem algum médico, sabe o que eu estou falando agora aqui. Quando furou a Jesus, saiu água e saiu sangue. Saiu sangue e saiu água. Sangue, porque seu coração foi atingido, e água, porque o seu pericárdio foi atingido. Ele estava no deserto da cruz, e lá em cima ainda teve graça suficiente para pedir perdão para os seus algozes. Tudo aquilo era sem anestesia. A Bíblia Sagrada enfatiza, Isaías profetizou que ele seria o cordeiro mudo que caminhava para o matadouro. Não respondia, não abria sua boca, porque dentro dele estava um propósito mais elevado do que todas as coisas: a salvação de todos os pecadores. Mesmo que Jesus não falava coisa nenhuma no caminho para o Gólgota, no caminho para o Calvário, ele pôde certamente, com muita ênfase, gemer na sua própria alma, porque tudo aquilo era sem material anestésico. E houve um momento tão delirante no Calvário, um momento tão terrível no Calvário, quando Jesus olhou para Deus, o Pai, lá em cima, e era como se o Pai estivesse de costas voltada contra o Filho. E Jesus sentiu uma profunda solidão na cruz, a ausência do seu próprio Pai, e ele gritou em tom grave, altissonantemente, aquela frase célebre e profética que está registrada no Salmo 22: Deus meu, por que me desamparastes? Era naquela hora solitária e aflitiva que os teus congêneros pecados repousavam sobre ele. Era naquela hora delirante do Calvário que as tuas misérias repousavam sobre ele. A cruz não era dele, a cruz era tua, a cruz era minha, a cruz era nossa, a cruz é de Barrabás. Dele não é a cruz, dele é a glória, dele é os anjos, dele é o céu, dele é a terra e dele é esta igreja, pois por ele foi comprada com seu precioso sangue. Ele é, singularmente falando, um amigo mais chegado do que um irmão. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Disse um certo escritor e um certo poeta também, que se todos os homens fossem escrivão, e se todos os rios e mares fossem tintas, e se todas as árvores do planeta fossem papel, nem mesmo assim se poderia escrever, se poderia enumerar o grande amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele é um amigo mais chegado do que o irmão. Ele está esta noite entre os crentes para consolar o teu coração, animar a tua vida, fortalecer a tua fé, te dar um novo propósito, mudar o teu semblante, mudar o teu caminho, ajudar a tua vida, dar paz na tua consciência, fortalecer a tua fé e encher o teu coração de bênção, porque ele é um amigo mais chegado do que um irmão. E com esse silêncio, que eu não creio que é de tristeza, e com essa abrição de boca, que eu não creio que é de tanto cansaço e de derrota, levante suas mãos e glorifique aquele que é mais chegado do que o irmão. Glorifique por um minuto e não baixe a mão agora, porque Deus não se agrada. Pode glorificar a Deus por um minuto. Se esta mensagem é verdade, glorifique a Deus por um minuto. Se não é verdade, pode baixar as mãos. Se você tem Jesus como um amigo mais chegado do que um irmão, se ele tem sido fiel para você, se ele tem cumprido todas as promessas com você, se ele tem curado as suas enfermidades, se ele tem batizado-te com o Espírito Santo, se ele tem suprido a tua necessidade, ele é o amigo mais chegado do que o irmão, que tira o homem do lodo, da lata do lixo, da lama, do poço do abismo escuro, batiza com o Espírito Santo, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida e lhe faz apto para o arrebatamento. Ele é o amigo mais chegado do que o irmão. O que está faltando nós, em todos nós esta noite, deixe-me ajoelhar para falar esta palavra bem séria, mas muito legítima. Está faltando em todos nós aqui esta noite, do mais pobre ao mais rico financeiramente aqui, é sermos agradecidos a ele. Eu gostaria até que denominar este culto desta noite de encerramento como culto da gratidão. Só que eu não estou encontrando muitos corações abertos para agradecer a Deus. Uns por outros estou vendo alguma gratidão no teu coração. Lembra-te quem tu eras. Lembra aonde tu estavas como Clóvis e como outros. E lembras quem tu és. Lembra-te do que Jesus te fez. Lembra-te daquele dia em que tu estava no poço escuro da lama, na lata do lixo, no pecado. Teu Deus era uma estátua de gesso, de madeira. Lembra-te daquelas vezes que tu soltava foguetão para os ídolos, que tu tomava bebida alcoólicas, que tu fumava cigarro, prejudicava a tua saúde, falava imoralidade, prostituía. Lembra-te quem tu és agora. Ele foi ao teu encontro, teu amigo. Levantou pelos cabelos da tua cabeça, abriu o chuveiro da misericórdia, te deu um banho de regeneração, perdoou todos os teus pecados. Levante a tua mão, porque tu não deve mais nada para Deus. Está tudo pago. Com a senha do seu próprio sangue, ele rasgou a cédula que era nossa inimiga, que era na cruz. A este eu posso dizer-lhes que ele é um amigo mais chegado do que um irmão. Alebachei de calamarabá. Ó Deus, que haja gratidão na banda de música esta noite, que haja gratidão na juventude outra vez, nós os pastores, que venhamos agradecer a Deus. Hoje minha esposa poderia estar morta, mas não está, ainda vive. Glória a Deus pelos livramentos. Os bens materiais são passageiros e transitórios, mas Jesus preserva a vida, porque ele é mais chegado do que um irmão. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Que lindo é vermos gratidão. Glória a Deus. Que lindo é vermos gratidão. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Que lindo é vermos gratidão. Muitos dos senhores e senhoras que estão aqui tiveram a grata felicidade de nascer no Evangelho. Isto é uma bênção, mas a maioria não tiveram este prazer, não tiveram esta felicidade. Sabem de onde vieram. Aqui tem homens que outrora eram terríveis, terríveis. Hoje estão aí, com vidas transformadas. Deus o fez educado, meigo, manso, suave, compreensivo, amigo, hospitaleiro. Glória ao Evangelho deste amigo Jesus Cristo, que é mais chegado do que o irmão. Quando Clóvis começa a cantar e mais chora do que canta, eu começo a dizer: Senhor, isto é as multidões de gratidão. Aquilo que a sociedade não pode fazer, as religiões sem sangue não podem fazer, as tradições não podem fazer, as filosofias odiernas não podem fazer. Uma gota do sangue do Cordeiro de Deus entra na vida do homem e transforma-lhes o curso da sua história, fazendo-lhes um verdadeiro adorador. A este eu digo, ele é um amigo mais chegado do que o irmão. Como chama-se o seu nome? Como chama-se o seu nome? Buda? Hitler? Aristóteles? Platão? Hermes? Orfeu? Mussolini? Ari Quintela? Solano Lopes? Heroíto? Pedro Álvares Cabral? George Washington? Napoleão Bonaparte? Como chama-se o seu nome? Aleluia. Oh, que maravilha. Ele é o amigo mais chegado do que o irmão. Que lindo, eu gostaria de estar sempre com Clóvis nos meus trabalhos, com a Marinalva também, porque eu quero dizer para vocês, vocês são muito privilegiados, porque está tão escasso lágrima no rosto dos cantores e dos pregadores, e vocês ainda preservam este amor, este aquecimento e esta gratidão a Deus. Oh Deus, tira os teus lenços. Oh Maria, põe os pés deste amigo com tuas lágrimas e enxuga-lhe com teus cabelos, porque ele é o amigo mais chegado do que um irmão. Ele é um amigo imutável. Sua amizade não muda, por isso estamos vivos. Os senhores podem olhar para cá, que por trás desta gravata bonita, desta elegância cristã, estão marcas de sofrimentos. Amigos têm falhado na nossa caminhada. Amigos têm nos traído, têm levantado o calcanhar contra nós. E aquela pessoa que mais você confiava, lhes abandonou na hora que você mais precisava. Amigo não é aquele que atira flores, amigo é aquele que ajuda a tirar espinhos. Há um amigo mais chegado do que o irmão. Seu nome é Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Todas as mãozinhas levantadas, glorificando a Deus. Vocês sabem quem estão glorificando, não sabem? Vocês sabem a quem estão glorificando? Até os irmãos Batista podem glorificar a Deus. Se na igreja dos senhores não pode, aqui tem liberdade. Pode adorar a Deus, glorificar ao Senhor, levantar as mãos, sermos agradecidos a este amigo que nos deu vida e mudou o curso da nossa história para a melhor luz do seu evangelho. Seu nome é Jesus. 5 letras. Nele esperamos. Crianças esperam neles. Jovens esperam por ele. Anciãos de cabelo branco esperam por ele, obedecem a ele, se curvam perante ele, respeitam a sua soberania, reverenciam o seu nome. e dizem para ele: Santo, Santo, Santo, Santo. Quantos podem dizer comigo isto? Faça assim com as mãos e digam: Santo. Olhos fechados, deixa a lágrima cair devagarinho. Não pare de dizer Santo. Churabacala mandarabaxé, turicandarabacaia. Santifique o seu nome, santifique o seu nome, santifique o seu nome. Mesmo que haja espinho nos pés, santifique o seu nome. Mesmo que as nuvens estejam carregadas de turvas, santifique o seu nome. Mesmo que haja desesperança no caminho, santifique o seu nome. Mesmo que haja incompreensão da sua família, santifique o seu nome. Oh, aleluia. Sua amizade nunca falha. Amigo de todos os momentos e amigo de todas as horas. Como é gratificante nós nos amadurecermos no Evangelho. Jó disse: aquilo que eu mais temia me aconteceu. E por que nos sobrevêm todos estes males, momentos de provas que temos que passar, curvas no caminho, becos apertados, subidas derrapantes, temos que passar, mas lembra-te, uma mão misteriosa segura as tuas. Tu não passarás só. Tu não passarás só. Louva a Deus pelo Pentecoste na minha vida, porque isso traz alegria no meu coração, e eu não consigo ser um homem natural mais. Se no culto não der para mim chorar, eu começo a instigar a Deus em oração, porque as lágrimas não vêm aos meus olhos, porque as línguas estranhas não tomam conta de minha vida. Isso faz parte da minha vida particular com Deus e da minha comunhão. Como crente, não sou mais um homem natural, que estou na igreja como estou num teatro, estou na igreja como estou num circo, estou na igreja como estou num cinema. Jamais. Está aqui a igreja, não é teatro, não é circo, não é cinema, é casa dos crentes adorar a Deus, é casa dos crentes louvar ao Senhor, deixar as lágrimas cair e a gratidão voluntária emanar do centro da gravidade do seu próprio coração. A este Jesus, que é o amigo mais chegado do que o irmão, glória da igreja para todos sempre. Ele é a própria natureza divina, imutável. A Bíblia diz que ele não nega bem algum aos que andam na retidão. Vocês do conjunto, vocês ali detrás, vocês aqui do meio, olhem para mim, e vocês aqui da lateral, e todos vocês aqui do púlpito, todos nós aqui esta noite somos crianças trabalhosas, muito trabalhosas para Deus, desde a criança de peito ao ancião de dias. Criança trabalhosa, trabalhosa, trabalhosa, trabalhosa. Um dia está alegre, outro dia está triste. Um dia dá graças a Deus, outro dia murmura. Criança trabalhosa, trabalhosas, trabalhosas. Deus para mim não é somente um pai. Deus para mim é também uma mãe. E o profeta já disse: pode uma mãe esquecer-se do seu filho a quem amamenta? Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Quantos glorificam a Deus por isso? Se Deus mandasse eu pregar uma mensagem só de chicote, eu pregava. Mas como é essa, tem que ser essa mesmo. Eu tenho que ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Quando o filho adoece, pequenininho, é o primeiro filho do casal, são todos infantes e inexperientes. Nas madrugadas, as cólicas intestinais nos primeiros 3 meses acontecem. A mãe fica aflita, tira a criança do berço, coloca no seu seio e anda para lá e para cá. O pai está dormindo. Ela não pede carinho, ela oferece, porque Deus lhe fez de natureza maternal. E a criança chora, e chora, e chora, e daqui a alguns instantes, ela vê a alva saindo no horizonte. É o dia que está amanhecendo, seus olhos estão inchados, vermelhos, abatida, mas ela está com a criança no seio, não solta para ninguém. Ela prefere morrer do que soltar no seu seio. Ela traz a criança. E quanto mais ele chora, mais ela aperta no seu seio. E quanto mais ele chora, mais ela ama-o incondicionalmente. Ela é mãe. Deus o fez de natureza materna. Assim é Deus. Nas altas horas da noite, ele está conduzindo os seus filhos no seu seio. Quando ele reclama, ele diz: eu te amo mais. Quando ele pede, ele diz: eu te amo mais. Quando ele chora, ele diz: eu estou contigo, porque eu sou um amigo mais fiel do que um irmão. Glória a Deus. Como nós nos decepcionamos com os homens. Quantas tragédias, quantas decepções. Nesses anos, nessas quase 3 dezenas de ministério, eu tenho me decepcionado com tanta gente. Pessoas que eu pensava que era tão íntimo, não era coisa nenhuma, era uma capa, era uma aparência. E pessoas que eu não pensava que era íntimo, demonstrou toda a sua amabilidade e cordialidade na hora da penúria. É um amigo chegado, mais chegado do que o irmão. Você não pode viver só. Você não pode viver só. Ninguém pode viver só. O homem que se isola é como uma ilha, e o homem que se comunica é como um continente. Você depende de mim, eu dependo de você, e nós dependemos dele. Ele, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não existe sucesso no ministério se não houver dependência de Jesus. Não existe sucesso no louvor se não houver dependência de Jesus. Não existe sucesso nas missões se não houver dependência de Jesus, porque ele é um amigo mais chegado do que um irmão. Parece uma poesia. Glória a Deus. As amizades do mundo são inseguras, transitórias, levianas e passageiras. Aqui no mundo é mais aplaudido quem tem mais cultura. Aqui no mundo é mais honrado quem tem mais dinheiro. Quem tem dinheiro senta nas cadeiras de destaque, é aplaudido pelos homens, é bajulado por outros. Mas na igreja não. Na igreja Jesus é amigo dos ricos e dos pobres, dos feios e dos bonitos, dos sábios e ignorantes, porque ele é um amigo mais chegado do que um irmão. Glória a Deus. Ele é fiel, mesmo quando nós falhamos. Ele é fiel. Ele não muda. Mesmo quando falhamos, ele é fiel. Quantos de vocês têm falhado para com Deus? Em muitas coisas. Dê um sinal com a mão. Quantos têm falhado? Eu quero ver os santarrões que não, nunca falhou. Fique com a mão levantada até que eu mande você baixar. Você tem falhado? Muito? Muito? Muito? Todos nós não somos de ferro, somos de carne, somos de osso. Temos falhado. Quando queremos fazer o bem, não fazemos, porque o mal já está em nós. Queremos fazer o bem, mas não conseguimos. Aí falhamos. Falhamos. Eu quero ser o melhor crente, mas não consigo. Eu quero ser mais espiritual, mas não consigo. Aí eu falho, aí eu falho. Mas eu ouço uma palavra atrás de mim que diz: filho meu, eu compreendo as razões do teu coração. Eu entendo as interrogações da tua alma. Eu vou te ajudar. Aceita esta mão que se estende agora em tua direção. Vê desses cravos que marcaram os meus sofrimentos. Eu quero te ajudar. Tu jamais estarás só na caminhada desta vida, porque eu sou um amigo mais fiel do que um irmão. Olhem para cá. Eu tenho uma profecia para entregar agora a vocês. Sem línguas estranhas, sem nada. Porque eu sou profeta. Aqui não é dom de profecia, é ministério do profeta interligado à palavra. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para você e olha para mim, Ele não enxerga mais os meus pecados. Ele não consegue enxergar mais os meus defeitos. Porque se Deus enxergasse os meus defeitos e os teus defeitos, nenhuma carne conseguiria se salvar, porque Ele é santo, santo e santo. E na gravidade da profecia está escrito: a alma que pecar, essa, demonstrativo masculino, morrerá. O pecado não fica em pé diante da santidade de Deus. Mas quando Deus olha para você, para você, para você, para todos nós os cristãos, Ele olha-nos de cima da tampa do propiciatório, que é Jesus. E antes que Deus veja os teus pecados, as tuas fraquezas, as tuas falhas, aonde você falhou, Deus está vendo em primeiro lugar o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Os que são lavados no sangue de Jesus, glorifiquem e adorem a Deus agora. Oh, não há barreira que possa romper a eficácia do sangue do Cordeiro. Não há defeito que não seja consertado. Não há problemas que não seja consertado quando há o poder do sangue remidor do Filho de Deus. Porque Ele é um amigo mais chegado do que um irmão. Quando eu olho para você, deixa abrir esse paletó para correr um ventinho. Quando eu olho para você, eu não consigo aceitar os seus defeitos. A minha vontade é pegar uma pedra e atirar nos seus defeitos, porque eu sou para você e você é para mim da maneira como eu lhe olho. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo tem luz. Se os teus olhos forem más, o teu corpo é tenebroso. Quando eu olho para um irmão, eu começo a fazer um julgamento dele. Ontem mesmo apertei a mão de um pastor aqui. Quando apertei a mão, ele nem olhou para o meu rosto. É assim mesmo, a vida é essa. Ele olhou para mim, talvez não conseguiu me aceitar como eu era. Ele não conseguiu me engolir, me ingerir como eu era, pulando, gritando, mandando o povo da glória a Deus. Certamente na sua formação ele disse: eu não aceito este homem. Mas Deus, aceita-me da maneira que eu sou e que você. Levante as mãos e dê glória a Deus por isto. Eu não posso me entristecer porque o irmão não aceita-me como eu sou. Eu tenho um Deus que aceita-me da maneira que eu sou. Ele aceita este pastor calminho, quietinho, que fala línguas estranhas baixinho, e aceita o outro apimentado que grita. Aceita. Diante do sangue do Cordeiro de Deus, todos temos valores diante da sua santidade, porque Ele é um amigo mais chegado do que um valente de Davi. Vocês viram agora a mente do pastor Oswaldo? Cheia de valente de Davi. Era para dizer um irmão, agora eu peguei. Glória a Deus. É uma beleza. Glória a Deus. Vocês estão gostando desse culto? Estão gostando dessa palavra que Deus está nos dando? Calma, serena. Hã? Vamos continuar mais um pouquinho. Ele é um amigo de horas incertas. Segundo, ele é um amigo imutável. Quer dizer, a sua amizade nunca... Se ele é um amigo imutável, a sua amizade nunca muda. Nunca, nunca... Eu quero que vocês falem para endossar o pregador. Sua amizade nunca... Quando vocês falam, vocês estão me estimulando. Sua amizade nunca... Vocês estão sendo educados. Sua amizade nunca... O direito está sendo comunicado com reciprocidade. Sua amizade nunca... Porque ele é imutável. É próprio de sua natureza divina a sua imutabilidade. As amizades do mundo são inseguras e passageiras. Ele é fiel mesmo quando falhamos. Ele é perdoador. Glória a Deus. Ele é perdoador. Não há detergente deste mundo ou religião, por mais nobre que seja, que possa cancelar pecado com seus rituais. Pode ser bem educado, educado, aqueles cultos bonitos, cheio de aparato, cheio de cerimônia, aquelas reuniões religiosas bonitas. Isso não serve para cancelar pecado. Mas uma olhada no Calvário é como se Deus estivesse com a bacia lá embaixo, aparando o sangue do seu filho Jesus que caía, e jogando o sangue de Jesus aqui para Mato Grosso do Sul. Oh, aleluia! Todos aqueles que aceitam a remissão do sangue são perdoados de todas as suas ofensas, porque ele é um amigo mais chegado do que um irmão. Ele também é um amigo incomparável, incomparável no seu amor para conosco, pois ele chegou para Abraão e disse: jamais poderei ocultar o que faço a Abraão, porque Abraão é o meu amigo. Aleluia. Já não chamo de irmão, disse Jesus, porque o irmão não sabe o que faz ao outro. Já o chamo de amigo. É uma identidade bem íntima, bem próxima, que Deus nos deu. Ele é o nosso amigo. Eu conheci um crente na Paraíba, até hoje o mais parecido com Jesus de todos que eu conheço. Chama-se Severino Luiz Freire. Nunca vi um homem tão parecido com Jesus do que aquele. Até o andar, o olhar, o falar, aquele homem não murmura, não fala mal de ninguém, só abre a boca para bendizer e glorificar a Deus. Nunca vi um negócio daquele. Anda suspenso do ar. Também os anjos falam com ele assim no caminho, de olho aberto. Já andei com ele algumas vezes para dirigir culto, 7 léguas a pé na Paraíba, lá em Pacaré. E aqui tem alguém que já conhece o lugar, que são conterrâneos meus. E ele andando assim, bem assim. Parecia uma miragem. Eu, irmão Luiz, o que é que está vendo? Eu estou abraçado com ele, irmão. Ele está aqui, abre os olhos, Jesus, desse moço, para que veja. Aleluia! Ele nunca chamou Jesus de pai. Ele chama Jesus de papai. Aquela palavra, abi pai, no original quer dizer papai. Quando eu digo pai, a minha intimidade é uma. Quando eu digo papai, a minha afinidade aumentou. Ficou mais íntima, mais junta, mais unida. Glória a Deus. Glória a Deus. Abraão, amigo de Deus. Jesus chamou os discípulos de seus amigos. Eu gostaria de fazer uma pergunta esta noite. Quantos querem voltar a ser amigos de Deus? Quando o homem peca e deixa o evangelho, consequentemente ele deu as costas para Deus. Ele está de costas contra Deus. E para que ele volte a Deus, ele passa pelo processo da reconciliação. Reconciliar significa fazer isso. 1, 2, 3 já. Dá uma meia volta e fica frente a frente com o seu Criador. Ele é um amigo mais chegado do que um irmão. Gostaria de perguntar esta noite e orar a Deus pelos irmãos e pelas irmãs que estão esta noite aqui desviados da igreja de Deus. Deixaram este amigo fiel e sincero. preferiram o mundo com seus conselhos. Nunca mais receberam a oração deste homem de Deus e os conselhos deste pastor. Estão longe do aprisco como ovelhas errantes, neste mundo onde o que prevalece é a violência, o ódio e o assassinato. Ó alma minha, não te delongas mais nesta vida, porque ela está passando tão rápida. Hoje pode terminar a tua existência na terra. Vem para os braços santos, e recebe as cálidas mãos feridas de Jesus. Ele quer ser de novo o teu amigo, amigo de todas as horas e para todos os momentos. Baixe a cabeça toda a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Orequeste cola mandaceia. Vendequeste mende cola bacheias. É de clau. Orefeste mende fari calegacia. É de cloma de cheio. Chude fori mande fari. Flumete roubacho de condere sica levacia. E de classe faixa me de fora que será. Tu leu cor e ficente, mini cor e bacás. Olou, olou, abaixinho de fábrica. Assim diz o Senhor. Tenho vos falado e vos consolado outra vez esta noite. Adoflou de baraxé e de coa. Compreendeis o peso do meu amor por vós. Porque paras nesta caminhada e desanimas, como se tudo estivesse perdido. Ergue tua cabeça. Contempla o meu rosto agora, no meio de vós. Porventura tenho mudado para convosco, tenho sido o mesmo, tenho acompanhado-vos a trajetória de todos vós, tendes paciência com as muitas lutas que passais na terra, vede se dar para erguer os olhos, pois assim como o relâmpago clareia no oriente e se mostra no ocidente, assim será a minha volta. Cantai, exaltai. Falai todos os dias. Pois tenho-vos chamado para esse mistério. Assim diz o Senhor. Te revela agora a esta igreja que tu és um amigo mais chegado do que um irmão. Te revela este teu servo cansado da batalha. Te revela este crente desanimado, abatido, que não tem condições de glorificar o teu nome. Entra nesta vida agora, muda as circunstâncias adversas, aleluia, porque tu és um amigo mais chegado do que um irmão. Quero que fique em pé agora, não a igreja toda, calma, todas as pessoas que estão desviados, estão afastados da igreja, fique todos de pé, irmãos e irmãs que estão afastados da igreja, que já foram crentes, fiquem em pé agora, por favor, no nome de Jesus Cristo. Todas as pessoas que estão afastadas da igreja, tem alguém em nosso meio que já foi crente e está afastado, fique em pé, por favor, no nome de Deus. Não há ninguém. Lá atrás se levantou, eu não consigo. Ah, tá. Um querido irmão lá no canto. Continue de pé, meu querido. Eu lhe amo muito e Jesus muito mais. Ele conhece o seu coração. Continue de pé. Mas alguém está afastado da casa do Senhor? Fique de pé, por favor. Por fino obséquio e especial gentileza. Mas alguém afastado? Glória a Deus. Eu quero orar a Deus por aquele querido irmão. Vem até aqui, querido. Vem até aqui à frente. Volte para a casa paterna do seu pai. Um irmão, venha com o nosso irmão. Abraçado com ele. Não deixe ele vir só. Seja o seu companheiro desta hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Venha, meu querido. Deixe que as suas lágrimas caiam. Porque você conhece o sentimento de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas não crentes, não evangélicas, temos hoje aqui? Fique em pé agora. Só os amigos que não são evangélicos. Fique todos em pé, por favor. Somente um minutinho. Que coisa linda. As famílias prestigiando esta reunião. Eu me sinto tão honrado com os senhores e senhoras aqui. Deus sabe da minha satisfação. Tem mais alguém que não é evangélico, que está prestigiando conosco, ouvindo essa mensagem, essa pregação, certamente falou no seu coração. Quero pedir para todos vocês que estão em pé, vir a Cristo, e eu quero orar por vocês. Venham, venham à frente, pode vir à frente, todos, todos. Venham, senhores, venham, não interessa que seja rico ou pobre, ignorante ou sábio. Venham todos a Deus agora, eu quero orar por vocês. Venham a Cristo, venham a Cristo. Venham receber a salvação em Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir, venha a Deus. Olha, a multidão está vindo, venha. Pode vir, se levante, venha devagar, eu vou lhe esperar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja em espírito de oração. Como está? Como os irmãos estão? Que coisa linda. Estão vindo, graças a Deus. Olha as almas, pastor Oswaldo, chegando. Venham abraçar aqui um amigo, amigo mais chegado do que o irmão. Seu nome é Jesus. Se a igreja valoriza isso, pode glorificar a Deus e agradecer. Os que compreendem o valor de uma alma, glorifique a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Venham daqui agora as pessoas que não são crentes. Saiam daqui agora da minha direita. Caminhem para a frente. Venham receber agora a salvação daquele que é um amigo mais chegado do que um irmão. Venha, venha devagar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu venho como estou. Eu venho como ao fim da o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chega e destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Toda a igreja. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Thank you. fique aqui no lugar deles. Hoje Cristo te quer com tua alma manchada, não podes nunca ver o semblante de Deus. Não te esqueças de que para salvar-te Ele deu sua vida na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está vendo mais, pai? Irmãos, irmãos, pelo amor de Deus, ganhe uma pessoa para Jesus hoje. Você, irmã, ganhe alguém para Jesus. Coloque a mão no ombro dessa pessoa, seja cavalheiro e diga para ela: vamos a Cristo, vamos a Cristo, vamos a Cristo, vamos a Cristo, vamos a Cristo, vamos a Cristo, vamos a Cristo. Bem-aventurados aos que choram, porque eles serão consolados. Traga esta pessoa para Jesus. Eu quero ver os valentes de Davi agora convidando as pessoas. Vocês não são só assistentes, vocês são missionários. Traga alguém para Deus, aonde estiver esta pessoa. Vou esperar mais um minuto até que as últimas pessoas venham receber hoje aquele que é um amigo mais chegado do que um irmão. Mais alguém? Está vindo mais uma pessoa ali, parece-me, né? Está vindo, minha filha? Glória a Deus. Mais alguém para Jesus? Vamos ficar em pé agora. Glória a Deus. Aleluia. Façam assim, digam: Jesus, nós estamos com saudades de ti. Diga para Jesus, diga: Jesus, nós estamos com saudades de ti, Senhor. Estamos com saudades de ti, Jesus. Estamos com saudades, saudades do céu. Glória a Deus. Está vindo mais uma pessoa aqui para Jesus. Glória a Deus. Venham mais, venham mais. Venham mais para Jesus. Venham mais. Venham mais. Venham. Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas mazelas todas levou. Se o recebe, tens teu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Quando o sangue vi que Jesus já verteu, passarás sem te ferir no Egito. Assim sucedeu. Deus quer salvar ao vil malfeito, como promete, sempre o fará. Nele confia, ó pecador, e gozo eterno no céu flui. com as mãos assim. Quando tem lenço aí, tem? Quem trouxe lenço? Que Jesus já está muito bonito. Uma fotografia. Glória a Deus. Este vai para o documentário Centro Missionário. Pam, pam, pam. Que maravilha, que grande amor. Se hoje creres, salvo serás.